o início do nosso conhecimento em torno do assunto, elegendo no silêncio a prioridade de nossa atitude. Se a falta é grave, não nos desloquemos do silêncio para o comentário desairoso ou infeliz. Se já dispomos da felicidade de orar, busquemos envolver as vítimas do caso no benefício da prece e aguardemos da providência divina o socorro que se lhe faça necessário. Fantasiar minudências em derredor do problema é criar dificuldades em nosso prejuízo, de vez que a fraqueza é inerente ao nosso próprio modo de ser. E favorecendo aberturas para o mal, estaremos ameaçados de cair nas tentações em que se arremessaram aqueles mesmos companheiros que pretendemos julgar precipitadamente. A indulgência, com o serviço fraterno em prol de quem errou, é um dos mais importantes caminhos para a sustentação da paz. Compadeçamo-nos uns dos outros. Solicitou-nos o Cristo: não julgueis. Neste apelo do Divino Mestre, saibamos incluir a violência mental. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes, e é com muito prazer que estamos novamente aqui no programa Visão Espírita das quartas-feiras, e que nós possamos passar essa hora e meia aqui dialogando e refletindo sobre as questões tão importantes como esta que se inicia o nosso programa, a respeito da violência. E realmente, enquanto a gente aprende a se portar diante de um ato infeliz de alguém, nós também estaremos aprendendo a controlar, né, aquela inferioridade nossa que já estava acostumada a martirizar a coisa. Então, que a gente prossiga fazendo o bem em nosso próprio benefício, porque aprender a fazer o bem é crescimento nosso, e nós somos os maiores beneficiados com isso. E é interessante, né, Luiz, porque eu não sei o ano dessa obra, mas já tem algumas décadas, eu acredito, né? Mensagem da Meimei. Mas aqui ela já chama atenção para um tipo de violência, né? A violência mental. Isso é, de acordo com a mensagem, a violência nasce no pensamento. Então ela só vai se concretizar, se materializar na palavra ou na ação. Mas ela foi gerada já antes, no pensamento. Nós havíamos conversado há pouco, né? Eu te passei uma experiência vivida, uma experiência pessoal, onde eu aprendi bastante. Quer dizer, a gente tem que aproveitar as lições, as mancadas que nós damos, exatamente para aprender. E eu passava por uma rua que o mato estava bastante alto, e tinha um senhor na frente de uma casa, e se via que ele estava tentando se comunicar para saber se alguém queria capinar aquilo ali. Eu estava de passagem. E então o moço virou para mim e disse: o senhor quer que eu capine aqui? E aí eu pratiquei essa violência que você está colocando. Eu pensei imediatamente: esse orelha não sabe que eu não sou dono da casa aqui, que eu estou só de passagem? E aí eu falei para ele: toca a campainha da casa. E toquei em frente. E 100 metros na frente caiu a minha ficha, né? Aquilo que a gente ensina tanto para os outros, de que os espíritos se aproveitam das pessoas boas para praticar uma boa ação, ali os espíritos estavam tentando se aproveitar daquele bom transeunte, né, que pelo conceito dos espíritos estava passando naquele momento, aquela alma boa, e eles estavam enganados, né? O moço se dirigiu a mim, mas realmente eu estava completamente fora de sintonia. Graças a Deus, a 100 metros na frente, eu percebi a mancada que eu dei, né? Em outros tempos, talvez eu já tivesse ido para casa, contado para a esposa, inclusive com uma vantagem. Então, não cheguei lá, mas já cheguei mais perto. Eu trouxe aqui, Luiz, olha que interessante, uma definição da ONU, da Organização das Nações Unidas, para o conceito violência. Então, segundo a ONU, violência é o uso intencional de força física ou poder por ameaça ou ação contra si mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que resulta ou tem alta probabilidade de resultar em ferimento, morte, sofrimento psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Então veja como se estende a questão da violência quando a gente pensa na violência mental. E aqui ele já começa colocando força física ou poder. Isso é, não necessariamente uma força física. Mas, por exemplo, um pensamento, como a gente viu aqui no texto da Mei Mei, é uma força, é um poder mental. E esse pensamento, muitas vezes, um pensamento preponderante numa sociedade, pode posicionar alguns dos membros dessa sociedade numa condição de fragilidade, de sofrimento psicológico. Por exemplo, o bullying, né? O bullying é uma forma de violência em que determinadas características são utilizadas por pessoas que têm um pensamento contrário àquela característica. Está falando bullying, por exemplo, bullying e preconceito, vamos lá, por raça, por orientação sexual, por, enfim, condição social mesmo, classe social. A pessoa sofre bullying porque é pobre, sofre bullying porque é negro, ou sofre bullying porque é branco, porque é gordinho, porque é magro, enfim. Mas isso é uma forma de violência que vai causar um sofrimento psicológico também, né? Em todas as condições, quando nós estamos numa posição de superioridade, às vezes adentra um elemento que não é do grupo, então ele tem a inferioridade por não estar ainda enturmado. E a gente que é enturmado se aproveita daquilo para fazer uma gozação, né? Uma coisa assim. É uma violência. A gente se aproveitar de uma condição de superioridade, quer dizer, uma condição melhor para poder deixar a pessoa numa condição inferior, né? Então, em todas as condições, Jesus foi muito claro. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos, né? Quer dizer, então, a condição que ele colocou foi muito objetiva, muito clara. E nós nos aproveitamos de toda a situação onde nós estamos numa condição superior para desdenhar e uma série de coisas. E é realmente a sua citação, a sua lembrança do ensinamento de Jesus, porque foi no momento da última ceia, né, quando ele se ajoelha, cinge-se, né, com uma toalha, ajoelha-se para lavar os pés dos seus discípulos, né, que seriam posteriormente considerados apóstolos. E ele era quem detinha o poder, né? Ele era dono de todo o poder, é o demiurgo, o arquiteto, o construtor do nosso planeta, naquele momento ali, né, ocupando um corpo material e demonstrando isso que você acabou de dizer, quer dizer, mais do que com palavras, nessa passagem ele demonstra, ele se ajoelha e ele vai para a ação mesmo. Então, e aí ele prega todo o seu evangelho. Todo o seu evangelho. Dizer, você que é tão superior, que você que é tão capaz, faça aquilo que é o dever precípuo do homem, colocar-se à disposição dos outros. Essa é a mensagem do evangelho, esse aí é o evangelho puro. E ele veio, vivenciou isso que é para nos ensinar. Ô Luiz, e tem um outro aspecto que eu queria também abordar aqui, que você me auxiliasse nessa reflexão. Porque, de acordo com a definição da ONU ainda, veja que a gente trouxe a definição da ONU por conta da postura de Meimei falando sobre a violência como um fenômeno mental, que precede o fenômeno físico. Mas aqui a ONU, então, define também como uma ação ou um poder exercido contra si mesmo também, não só contra uma pessoa que não seja você, mas também contra você mesmo. E aí eu quero lembrar o que Kardec apresenta nos tipos de obsessão quando ele trata da auto-obsessão. Isso também é uma forma de violência, sem, não é? Sem sombra de dúvida. O suicídio. O suicídio. Né? O suicídio. As condições, quando nós, por exemplo, damos uma mancada e a gente se pune. A culpa. A culpa. A questão de culpa é uma agressão contra si mesmo. Então, a doutrina espírita, ela vem nos libertar disso aí. Entende? Eu acabei de citar esse exemplo aí que eu passei, eu poderia lastimar aqui. Não, você tem que ver aquilo como uma oportunidade de crescimento e se enxergar. Você ainda não chegou naquele ponto que você já tem conhecimento que deveria estar. Mas é uma sequência natural. Você tem o conhecimento, você adquiriu a consciência. Agora, fazer é um passo à frente. E é interessante a gente separar, né? Culpa. Vamos entender aqui culpa como uma ação violenta de você contra você mesmo. Quando você faz uma coisa e depois fica rememorando aquilo, ressentido com aquilo, isto é, você naquele momento produziu um sentimento ruim, né? Você não gostou daquilo que você fez, né? Quando você fez aquilo, você logo mais não se sentiu bem com o que você fez, tanto que voltou para tentar consertar. E aí, aquele sentimento ruim, se você transforma em culpa, você passa a vivenciá-lo novas vezes, mais e mais vezes no decorrer dos outros dias. Às vezes pensando, poxa vida, eu sou ruim mesmo. E mais uma vez, e por que que a doutrina espírita insiste tanto no conhecimento do Evangelho? Eu tive um lance que o meu netinho estava em casa e a minha filha pediu que eu conversasse com ele porque ele estava assim com uma... estava se remoendo por causa de uma mancada que ele deu e estava se achando assim muito culpado, muito depressivo por causa daquilo. Que idade tem seu netinho? Ele tem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então aí eu chamei ele para a cozinha, fechei a porta e fomos para o nosso papo de homem, né? E aí eu cheguei para ele, ele frequenta a igreja católica, que o pai é católico. Eu disse assim, você sabe o que significa a missa do galo? Você já ouviu a missa? Ah, sim, eu já ouvi a missa do galo. Aí eu disse assim, por que missa do galo? Aí ele assim, eu não sei. Eu digo, então, você conhece aquela história que Pedro, quando prenderam Jesus, Jesus colocou para ele. Disse assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, quando prenderam Jesus, o guarda pegou, olhou para o Pedro e disse assim, você estava com ele. E aí o Pedro disse assim, não, eu não estava, não sei quem é esse homem, né? E aí por 3 vezes Pedro negou a Jesus. E depois eu perguntei para ele, a mancada que você deu é pior ou menor do que a do Pedro? Ele disse, não. Nem perto. Nem, não chega perto. Acabou o problema dele. E eu falei, lembrei outra coisa. Pedro, Jesus... não deixou que ele se sentisse culpado por causa daquilo. Ele transformou Pedro no baluarte da igreja. É. Tem aquela ocasião, não é, Luiz, que eu acho muito bonita também, quando Jesus, materializado, pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, né, eu te amo. E ele pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, bem sabes que eu te amo, né? E não satisfeito, ele pergunta uma terceira vez, Luiz. Pedro, tu me amas? Eu acho que Pedro naquele momento... O que eu preciso fazer mais? Amo sim, claro, sem dúvida alguma. Então, apascenta as minhas ovelhas. Isso é, conduz, cuida das minhas ovelhas, que são provavelmente aqueles irmãos mais necessitados, aqueles que precisam ainda de um apoio, de uma condução, né, de um alimento quando é necessário, enfim. Então, Ou seja, uma mensagem para a eternidade. Para a eternidade. Né? Aliás, ali Jesus está deixando para a gente o roteiro para encontrá-lo. Né? Se ama a Jesus, então trabalha para as ovelhas de Jesus. Então Jesus não precisa de bajulador, de puxa-saco, em outras palavras, né? De louvores, né? Sem fim... Não, realmente ele não precisa disso. A mensagem é muito clara, né, Wilson? Que esse mundo está em construção. Nós somos os construtores. É isso, nós nos dizemos cristãos. Quer dizer, se nós somos cristãos, nós temos que ajudar a construir esse cristianismo que Jesus pregou. É tarefa nossa. E é aí que nós demonstramos o nosso amor, né? Não ficar se lamentando, ficar choramingando porque nós crucificamos Jesus e todo ano lembrar isso. Pois não, é. É atitude no sentido da prática do bem. Pois é. Há uma diferença grande entre a culpa e o simples reconhecimento, né? Reconhecimento, porque tem aquele que também não reconhece. Esse muitas vezes já está se sentindo culpado, só que ele não reconhece externamente. Internamente ele está se corroendo com aquilo, né? Por que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Mas no mundo exterior ele quer manter a imagem dele. Ele não quer salvar as aparências. Ele quer salvar, né? A aparência, né? Isso não vale nada. É tão bonito a gente chegar para a pessoa e falar: olha, foi mal. Né? Você vê que todo o processo de reconstrução, Wilson, a doutrina mostra isso em toda a extensão da sua pregação, precede o arrependimento. Né? Quer dizer, quando realmente você se arrepende, aí é que começa a transformação. Porque antes de se arrepender, você ainda se acha como aquilo não foi nada, não reconhece o erro. A partir do momento que você se arrepende, aí começa o processo de recuperação. Lembrando Camilo Castelo Branco, depois de se suicidar, passou 70 anos na espiritualidade para reconhecer que tinha dado mancada e ser recuperado. Allan Kardec, lá na obra O Céu e o Inferno, vai dizer que o arrependimento ele ajuda a suprimir, talvez não seja essa a palavra, mas diminuir os efeitos da expiação. Porque tanto a expiação assim, é quase que imediata, né? A culpa já é uma espécie de expiação, de sofrimento. E tanto assim, Wilson, que enquanto a criatura não se arrepende, o processo de recuperação não se inicia. E você vê aí que quanta mancada nós damos quando a gente fica protegendo os filhos, eles cometem um erro e a gente fica querendo acobertar. A partir do momento que ele se responsabiliza pelo erro, sofre as consequências do erro cometido, ele começa então a sentir na carne aquilo que ele não deveria ter feito. Quantos exemplos você conhece em família? A pessoa faz uma bobagem, principalmente com negócio de dinheiro, faz uma dívida, aí o pai vai lá e cobre. Faz a outra. Tem gente que está com 78 anos e a mãe está viva ainda e está cobrindo ainda. Pois é. Entendemos então que não aceitar, não reconhecer o erro é uma forma de violência contra si próprio, porque é se manter enclausurado e não dar condições a si mesmo de retomar a caminhada. Você vai ficar preso, parado, amarrado em determinado ponto da sua vida. A partir do momento que você reconhece o teu erro, né, e realmente pede, porque assim, o reconhecimento do erro também, o arrependimento não basta, né? Tem que ser um arrependimento ativo. Sim, é um arrependimento que realmente redunde numa reconstrução. Quer dizer, não pode ser um arrependimento, desculpa. É. Né? A coisa é no sentido realmente, olha, dei mancada. O que eu posso fazer por você isso agora? Isso aí. É mais ou menos trocar, entregar alguma coisa. Eu tive um lance, e foi um lance completamente involuntário, né? Eu não sabia que dois amigos meus, um não gostava do outro, tinha uma certa antipatia, e eu fiz uma brincadeira entre os dois. E assim, estavam pertinho um do outro. Ele, o outro deu um tapa na cara do outro. Nossa. Eu fiquei assim parado. Você não sabia dessa? Não sabia, atrito? Não conhecia. E aí, com aquela reação, e ele disse: eu não gosto dele. Eu falei para o outro: disse, dá um tapa na minha cara. Porque, entende? Quer dizer, então é uma coisa que você. Você acabou sendo pivô. Pivô de um ato que você não gostaria que tivesse acontecido, mas você se oferece para tomar um tapa, entende? Quer dizer, uma coisa que te deixaria menos desconfortável. Isso. Então vamos cuidar, né, dos nossos pensamentos no tocante à violência. Porque um pensamento é uma forma de prece, né, Luiz? Todo pensamento que a gente emite, todo pensamento que a gente emite é uma vibração que está convidando alguém a realizar aquele pensamento. Então, um pensamento violento vai ter, alguém vai responder aquilo lá, né? Sem sombra de dúvida, aquilo vai atingir um alvo. Vai atingir. É que nem uma mensagem na rede social. Você escreve uma coisa muito absurda na rede social, ofensiva, né? E, bom, teve um caso alguns anos atrás de uma mulher que foi morta, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, porque alguém escreveu alguma coisa que ela praticava magia, não sei o quê. Sim, sim, sim. Foi um sim, caso, sim. Assim, absurdo. E a população linchou. E ela era inocente, na verdade. Não tinha nada contra ela. Era uma calúnia, né? Então, você veja, foi uma ação de violência ali que se proliferou e que não tinha mais como consertar depois. E um pensamento é a mesma coisa, como o Meimei colocou. Você pensa... Não tem mais como você recuperar, você já lançou aquele pensamento. Você pode substituir, né? Criar um pensamento bom depois, mas aquele mal já foi. Uma figura muito, muito, muito interessante. A gente sabe que quando escapa gás, né, você sente o cheiro do gás, não é para acender a luz. Isso. Por quê? Porque aquela faísquinha do interruptor pode botar fogo no gás. Pensamento é assim. Exato. Entende? Quando o pensamento ele fomenta aquele ambiente, uma faísquinha pode estourar o suficiente para causar uma grande confusão, briga. Você está montando o ambiente, ambiente para uma calamidade. Olha, essa figura agora que você apresentou é muito boa, é muito clara, viu, Luiz? Porque a pessoa ela vai vivendo na casa dela dia após dia, ela vai tendo pensamentos ruins, nervosismo, brigas, um tratamento rude, né, uns com os outros ali, um pensamento mal mesmo. E isso vai criando um ambiente propício para que num determinado momento uma simples fagulha gere uma situação de violência maior, como a gente vê nas reportagens. Nos casos práticos. Casos práticos. Ah, fulano era bom, nunca fez nada para ninguém, né? Os vizinhos. Aí, de repente, aquela pessoa comete um crime absurdo dentro de casa. Mas são os pensamentos que já estavam sendo... E alimentados também, né? E não foi à toa que Jesus falou, né? Só de pensardes, você já pecou. É, quando ele fala da... Exatamente. Entende? Porque o pensamento, ele fomenta uma ação. Tem muita gente que só não comete um ato errado porque não tem coragem ou não teve oportunidade. Mas quanto ele pensou naquilo e não conseguiu realizar. Então, esse é uma coisa que nós temos que nos atentar, né? Quais são os nossos pensamentos, as nossas construções? Porque aquilo ali, quando a gente alimenta esse tipo de coisa, de repente, uma faísquinha pode... incendiar. É claro que eu não estou generalizando, mas você veja, alguns membros de torcidas organizadas, ele é mais ou menos como você disse, ele tem vontade de ser violento, de bater, de partir para as vias de fato. Muitas vezes ele tem vontade contra o chefe dele, contra as pessoas que trabalham com ele, eu não sei. Mas aí é lá no campo de futebol que ele vai encontrar o ambiente para começar ali, porque ele não está sozinho ali, pode, né? Então ali ele está oculto, ele está protegido pela massa. Então ali ele deixa realmente aquilo... Encontrou o ambiente propício para... O ambiente propício para a chama... Externar tudo aquilo que tem dentro do seu coração. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado. Ô Wilson, nosso programa está com um total de 11 ouvintes. Tem um nos Estados Unidos, 10 aqui no Brasil, Sumaré, Capão Bonito, Rio das Pedras, Indaiatuba, Campinas, Americana e um lugar que não conseguiu catalogar o provedor. Sorocaba você falou, né? Sorocaba não vi aqui. Aqui está aparecendo, Sorocaba, duas pessoas em Sorocaba. Ah, não aparece aqui. Um abraço a todos vocês que nos acompanham, lembrando... que é a nossa gratidão, né, em primeiro lugar, e depois que estamos aqui por vocês. Vocês é que nos oportunizam, né, esses momentos aqui de reflexão, né, nos acompanhando, enfim, e todos que ajudam também a manter a União Rádio Web no ar. E é aproveitando esse ensejo que a gente vai falar sobre a campanha de leitura e estudo do Livro Espírita.

e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se incorri em faltas para com ele, que mas perdoe, como eu esqueço as que cometeu para comigo. Lembrando, né, que são nossos inimigos em função do sentimento que eles nutriam por nós. Porque embora nós não nos simpatizássemos com aquela pessoa por não termos alguma coisa em comum e por recebermos as suas atitudes sempre nos atacando, nós mantínhamos uma distância em função da impossibilidade de convivência. Agora, sem sombra de dúvida, aquilo era uma criatura. E muitas vezes com qualidades, inclusive em certos pontos, às vezes até superiores à nossa. Agora, havia alguma razão que a gente desconhece de que eles não concordavam em algum ponto de vista com a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Por isso nutriam um sentimento adverso que a gente ignora. Ignora porque não tinha a possibilidade de aproximação e de uma conversa para buscar as razões daquele sentimento. Então, normalmente, quando a gente tem pessoas que sentem um sentimento adverso da gente, nós não conseguimos nos aproximar, não conseguimos estabelecer uma relação. Então, a ferramenta que nós temos é justamente a prece. É a forma que, às vezes, a vida nos propicia um momento onde a gente pode demonstrar um sentimento de carinho, uma atitude de carinho, mas nem sempre é possível. Agora, Kardec coloca na situação onde uma pessoa que você sabe, conhece, que lhe detestava, não gostava de você, essa pessoa falece antes de você. Então você ainda tem recursos. O recurso principalmente da prece. Porque através da prece, essa pessoa que vai vivenciar a sua condição no mundo espiritual, vai vivenciar a informação de que ele é um espírito eterno, ela pode mudar a sua forma de pensar, uma série de coisas. Então, que a gente possa endereçar para ela as melhores vibrações possíveis, para que, se ela conseguir observar, conseguir sentir que boas vibrações partem do nosso coração em direção a elas, quem sabe elas possam mudar a sua forma de encarar, de enxergar as coisas. É uma oportunidade que nós temos e a prece nos oferece essa oportunidade. Tem uma outra condição, né, Luiz? E naquele caso, porque nessa sua referência, a gente está pensando em alguém que você não tinha nada contra ela e que ela, por alguma razão, não gostava de você. Mas e se é o oposto? Isso é, se por alguma razão você foi hostil com essa pessoa durante algum tempo e até tem, de certa forma, como eu disse lá no primeiro bloco, até tem consciência que deveria ter sido diferente ou que poderia ter feito diferente, mas enfim, acabou não fazendo, né? As coisas acontecem muito rápido aqui no, na nossa vida, e passou, e um dia você recebe a notícia de que o fulano foi embora, desencarnou, né? Aí a situação fica um pouquinho mais difícil, não fica? Sim, porque isso aí denota uma inferioridade nossa, né? Nós, se chegamos num determinado estágio de conhecimento doutrinário, de conhecimento do Evangelho, é que nós precisamos nos preocupar muito se alguém faz com que parta de nós um sentimento de antipatia. Nós precisamos pensar nisso, precisamos refletir e precisamos lutar contra isso. E isso aí é uma coisa que é relativamente comum. tem muita gente que você convive em família, uma série de coisas que você sente essa diversidade e sente aquela dificuldade de conviver, né? Essa dificuldade, ela denota exatamente uma necessidade premente nossa. E nós temos que lutar contra isso. Nós temos que... É uma situação que, para efeito de vivência, é muito cômodo para nós enquanto nós estamos distantes. Porque distante a gente convive maravilhosamente, né? Agora, temos que provocar. Porque aquilo é um acerto a ser ajustado, porque aquilo não é uma coisa que a gente tenha que cultivar e que permitir que continue. É um ajuste que, se nós não fizermos agora, né? E o Evangelho de novo nos auxilia bem isso aí. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho. No caminho, né? Porque depois você vai ter que apelar para a prece e você, o resultado vai ser uma incógnita. É difícil. E o desencarnado tem algumas... É difícil, mas toda chance que você puder de uma gentileza é um caminho, é uma possibilidade. É. Quando não feito, né, Luiz? Aí acontece da pessoa chegar no centro espírita, e a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, né? Vai falar, chega lá no centro espírita, ah, me ajuda, que eu estou com encosto aqui, eu estou com um obsessor, e aí todo um processo, e a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, aliás, no outro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre o passe, você se lembra, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o trabalho mediúnico, como se dá na casa espírita. Mas nós temos tempo ainda para mim explorar um pouco mais essa questão, porque nós começamos a falar do inimigo, mas acabamos não explorando por que de fato nós temos inimigos nessa vida. Alguns vão dizer, mas é claro, porque as pessoas são diferentes, mas não deveria ser razão para ser inimigo, ser diferente, porque se é justamente no diferente que eu me reconheço, isso é. A minha identidade só existe porque existem pessoas diferentes de mim. Então é o contraste. A gente só enxerga o branco se ele tiver sobre o preto, porque o branco sobre o branco a gente não vê. Então, se todos fôssemos iguais, não haveria... É como uma gota d'água se identificar dentro do oceano, ela não se identifica. Mas existem os casos, Wilson, que a diversidade é latente. Né? Existem pessoas que, por alguma razão, você gera nelas aquele sentimento onde elas têm que estar te cutucando, né? Se você gosta do preto, é o azul que é mais bonito, o preto é uma porcaria. Se você fala uma coisa, distorce. Então, primeiro nós temos que ter a consciência de que nós estamos realmente fazendo a coisa de acordo. Agora, se você percebe que você está fazendo tudo direitinho, que você está procurando ser gentil, e mesmo assim os cutucões não cessam, você tem que se calar, você tem que silenciar. Porque se você entra naquela disputa, aí a coisa realmente só tende a piorar. E vai, sempre chega, Wilson, uma situação onde a pessoa entra numa situação que você se abaixa, levanta e entrega para ela, como diz, olha, por favor, né? É uma oportunidade que a vida te concede. E nessas ocasiões, entende, aquilo lá fica um argumento que não tem contestação. Você teria uma oportunidade, vamos supor, de se regozijar com aquilo e você estende a mão. Então, nós precisamos aproveitar quando essa oportunidade surge. E precisamos dar tempo ao tempo para que a vida nos coloque nessa condição. E quando colocar, então, aproveitar e fazer o máximo que puder. Porque a presença do inimigo, na verdade, ela é benéfica, né? Porque, às vezes, é uma pessoa... É essa pessoa, eu estou dizendo o inimigo, não aquela que você detesta. O adversário de pensamento, de ideias. Às vezes é esta pessoa que vai, essa pessoa, no caso, que vai lhe falar algumas coisas que outras pessoas não falarão. Aliás, a doutrina é muito clara com relação a isso, né? Essas pessoas... São seus professores. Elas são aquelas pessoas que, embora possa te atacar de forma injusta e tal, na hora que você der mancada, elas vão apontar em cima. Entende? Quer dizer, então, o primeiro passo nosso é você se recolher e dizer assim, pera um pouquinho, eu não estou errado. É porque elas são aqueles adversários que são os mais honestos conosco. Porque são aqueles que vão falar a verdade nua e crua, por motivos que forem, mas nós temos que nos voltar para dentro de nós mesmos e dizer assim, pera um pouquinho, em que ponto que essa pessoa tem razão? E se a gente está errado, pede desculpa. Pois é. E você disse no seu comentário, né, sobre as pessoas que estão mais próximas. E o Espiritismo é muito esclarecedor nesse aspecto. Aliás, o Espiritismo até nesse aspecto é muito consolador. Consolador. Porque ele explica realmente para a gente a razão pela qual pessoas tão difíceis vão ser posicionadas ao nosso lado. E, por exemplo, na presença de um irmão, existem irmãos que não podem se ver, né, que não permanecem no mesmo ambiente onde está o outro. Então, agora, Wilson, nós estávamos falando em culpa. Você imagina, por exemplo, você nascer num lar onde o seu pai lhe causa nojo. Repugnância. Então, você, uma criatura boa, você tem esse sentimento natural pelo seu pai. Como é que você vai se sentir? Ah, eu não sou normal, tem alguma coisa errada comigo. Exatamente. A pessoa vai pensar isso. Entendeu? Quer dizer, ela vai crescer com uma crise psicológica. Exatamente, né? Isso não é normal. E não tem razão para ser, eu sou um animal. Meu pai nunca me fez nada. Entendeu? Quer dizer, então, imagina. Agora, a partir do momento que você tem o conhecimento doutrinário, você logo levanta a suspeita. E aí então você começa a trabalhar num outro sentido. Pode ser que seja um inimigo do passado. Sim. Pode ser que eu tenha prejudicado. Pode ser que ele tenha me prejudicado no passado, como pai, né, como, enfim, um cidadão qualquer. Ele me prejudicou e agora ele teve a oportunidade de me receber como filho para se retratar do que ele fez no passado. Para que consigamos reconstituir esse laço. Olha que coisa linda, Luiz. Eu tive um exemplo prático de um moço que era filho de uma moça que trabalhava conosco, e ele odiava o pai, né? E o pai era um sujeito meio bronco. Aí então eu falei para ela e disse, manda ele aqui, né? E eu bati um papo com ele. Então eu cheguei para ele e comecei a conversar sobre reencarnação, e ele disse, não, isso é um fato. Reencarnação, para mim, é a coisa mais clara do mundo. Ele? Ele. Então ele já acreditava. Já acreditava na reencarnação e não admitia a possibilidade da existência sem reencarnação. Então eu falei para ele, disse assim, escuta, que idade tem o seu pai? E ele escreveu, mandei escrever, ele escreveu 52 anos. Qual é a sua idade? 19. Qual é a idade espiritual do seu pai? Aí eu disse, coloca de 1 a 10. Aí ele disse, 1. Eu disse, tá bom, então coloca na frente dos 52. Que número restou? Deu aí? 152. Qual é a tua idade espiritual? Ele disse, 9. Aí eu disse, coloca na confiante frente. Confiante ele, né? É. Aí eu disse assim, que dois números que você tem aí? 152 e 919. E eu te pergunto, quem é que tem que compreender quem? Ele se afastou e disse assim, não precisa falar mais nada. A maneira daqueles dois passarem a se tratar mudou totalmente. O Espiritismo. Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. A instrução nos abre a mente. Normalmente, às vezes, a gente classifica as pessoas como maldosas, como más. Na realidade, na maior parte das vezes, é ignorância. É interessante, Luiz. A gente, no mundo acadêmico, né, as teorias têm essa função. Teorias são como lentes que nos permitem interpretar a realidade. Então, quando eu tenho uma corrente filosófica, um determinado pensador, e eu utilizo ele como referência, então é pelo pensamento dele que eu vou interpretar o mundo. Eu posso usar esse pensamento, eu posso usar um outro pensador que tem uma teoria diferente, e eu vou interpretar o mundo de uma maneira diferente por conta daquela teoria que é diferente. Vai ver na prática qual que se enquadra melhor. Exatamente, qual me atende melhor, né? Por isso que pesquisadores, né, alguns pesquisadores, utilizam essa ou aquela corrente teórica para poder desenvolver os seus trabalhos. E a doutrina espírita, enquanto ciência, enquanto doutrina filosófica, é exatamente isso, né? É uma teoria nesse aspecto, é uma lente através da qual nós conseguimos ler o mundo e interpretar o mundo. E essa interpretação do mundo permite a nossa ação também nesse mundo. Então, veja, no exemplo que você deu, isso fica claro, né? Que como o conhecimento espírita pode ser utilizado, né, na vida prática da pessoa. E você veja que o quão é importante esse conhecimento espírita, né? Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, não pode existir uma vida única. Porque na vida única você tem pessoas em condições inferiores e pessoas em condições superiores. Não combina com a justiça divina. E com a teoria da reencarnação? Combina. Combina. Fica perfeitamente. Exatamente. É. Entendeu? Quer dizer, então, quando você vai estudar outras doutrinas e a conta não fecha, né, não, Luiz? Fecha, não fecha. Fecha a conta. Chega lá no final e fala: peraí, e agora? O que vai acontecer com essa pessoa? Né? Ah, ele se suicidou. É um crime capital. Né? A pena é capital. Né? Para a maioria das religiões, ele não tem mais salvação, ele foi condenado ao inferno eterno. Poxa vida, mas o que levou aquela alma àquele desespero? Quanta dor, quanto abandono, quanta dificuldade, quanto sofrimento que ele teve? Será que ele teve todas as oportunidades que as outras pessoas tiveram no decorrer dos seus dias? Como a gente vai julgar, nós sabendo disso, imperfeitos como somos? Imagina Deus condenando esta criatura que está sofrendo, que tira a própria vida, queimar eternamente. Os exemplos do céu e o inferno. O pai, para procurar evitar que seu filho fosse para a guerra, se suicida. Sim. Porque aí ele seria rimo de família e não podia ir para a guerra. Como é que você vai fazer? E Kardec apresenta, Kardec apresenta isso como um fato que reduz a responsabilidade. Exatamente. Dele. Exatamente. Né? Então, como é que fica? Vai para o inferno? Então, né? Você veja que tem uma escala linear, não é binário, zero ou um, no céu ou inferno. Exatamente. Né? Existe uma infinidade de estágios, é o que o Espiritismo propõe. Então, a doutrina nos propicia, diferente do cristianismo, Jesus, ele nos apresenta a vida espiritual na parábola do rico e do Lázaro. Foi ali que Jesus falou a respeito do mundo espiritual. E a doutrina espírita nos propicia o nosso lar no cinema, as mães do Chico Xavier. Então nós tivemos milhares de colheres de chá no sentido de a gente compreender a vida espiritual, entender a vida espiritual e depois disso tudo olhar para o Evangelho diz: cultiva o tesouro que a traça não rói. Tem que entender, tem que compreender, tem que assimilar. Está na hora. 2000 anos e agora com o Consolador dando essa colher de chá. E veja que aqui nós tratamos de um aspecto da inimizade, né? Que é aquele aspecto de pessoas que se conheceram numa outra existência, que se prejudicaram, se digladiaram num outro tempo e que renascem aqui, e quando se encontram, naturalmente existe uma aversão. Você deu o exemplo do pai, mas não só. Às vezes em família, às vezes lá no ambiente de trabalho, você está lá trabalhando, entra um funcionário novo, você olha para ele, você não vai com a fachada dele. Né? Meu santo não bateu com o dele, você não consegue nem escutar a voz dele, aquilo te irrita. Então, é claro que nós não podemos ser reducionistas, né, e atribuir a esta causa todas as antipatias que nós temos, porque também existem aquelas antipatias que são aparentemente gratuitas, mas que acontece assim. Isso é só importante para a gente entender as causas da inimizade. Aí entra a questão da rotulagem, né? Isto é, do rotulamento, né? Isto é, você viveu determinada experiência negativa com uma determinada pessoa que agia de uma certa forma, ou que falava de uma certa forma, ou que se vestia de um certo modo, ou que cortava o cabelo de uma determinada maneira. Todas as lembranças semelhantes. Aí você encontra uma outra pessoa 10 anos, 20 anos depois na tua vida, e aquela pessoa no passado te prejudicou gravemente, fez você perder o emprego, aprontou com você, enfim. Aí 20 anos depois você conhece uma outra figura que te lembra na hora aquele que você conheceu há 20 anos atrás. O corte de cabelo dele, o jeito que ele fala, aquela fala mansa. Você fala, ih, esse aí não me pega não, porque já me pegou lá atrás, agora não pega de novo não. Mas é outra pessoa, é outro espírito com outra história. Mas você vai lá e já bota um rótulo nele, pá, tá lá rotulado. Esse é traíra. O Pedro, por exemplo, estaria rotulado até hoje, na, né? Testa, com carimbo na testa. Traidor, não confie. É isso aí. E aí é importante a gente entender, então, que cada pessoa que nós conhecemos é única, é diferente, é nova. E outra coisa, Luiz, para a gente avançar nesse entendimento, a mesma pessoa também muda. A gente tem uma relação com uma pessoa 20 anos atrás, encontra ela novamente, ela é outra pessoa. Ela viveu histórias, ela aprendeu, ela sofreu, ela caiu, ela levantou. A gente tem que dar o direito para as pessoas para serem novas pessoas. Posso contar minha historinha? Claro, sem dúvida. Vou te contar uma história. Eu trabalhei numa companhia multinacional e tivemos uma estagiária. E a convivência com essa estagiária, ela sempre denotava assim, um certo comportamento que o grupo reprovava. Né? Então, aqui sempre aquele. E várias vezes eu tive uma conversa com ela e tal. E aparentemente eu falava claro. E ela, se não fosse nenhuma tola, teria atendido e entendido tudo muito bem pelas repetições que eu fiz. Uma bela sexta-feira, eu repeti aquele papo, aquela conversa, aquela tecla. E a moça foi embora. Depois, na segunda-feira, o comportamento da moça estava totalmente mudado. O que a gente não tinha conseguido em 2 anos, num fim de semana a coisa mudou. E eu realmente chamou a atenção do grupo. E até um do grupo que não botava muita fé, né? Ele disse assim, não, Luiz, não se iluda não, porque a pessoa não muda. Né? Aquele pessimista. E passou um tempinho, eu chamei a moça para conversar e disse assim, escuta, querida, o que que aconteceu, né? Aí a moça sentou com calma e disse assim, você lembra que sexta-feira você fez uma conversa comigo, nós tivemos uma conversa? Ela assim, então, eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, o que será que esse cara está falando isso? Eu acho que pela enésima vez, o que será que ele está querendo me dizer? Então você veja, aquilo que para mim era tão claro, que eu estava falando ali num português tão aberto, tão claro, tão perfeito, ela não tinha entendido até então o que eu quisera dizer para ela. Então ela foi para casa e ficou matutando aquilo. 4 horas da manhã, essa moça caiu a ficha. Ela assim, agora eu entendi. Então você veja, aquilo que aparentemente eu estava sendo tão claro, tão perfeito na comunicação, a moça até então nunca tinha entendido o que que eu queria dizer com aquilo. E ela ficou remoendo todo final de semana, 4 horas da manhã, a ficha caiu. Normalmente, a gente chega às nossas conclusões e diz assim, poxa, essa pessoa é burra, é isso, aquilo. Quantas vezes eu estou repetindo isso? A comunicação é um processo fantástico e nós não prestamos atenção nele. A vida é muito dinâmica. Nós precisamos deixar que ela nos transforme, que as experiências nos transformem e que as pessoas também né, se transformem. Nós não podemos fixar as pessoas ao que elas eram. Isso também é rotular. Fazendo assim, a gente realmente vai ser diferente amanhã, depois de amanhã. Quanto mais a gente se segura para não mudar, para defender antigas teses, né, quanto mais a gente afasta as pessoas e mais dificulta as nossas experiências. E mais dificulta a nossa evolução. A nossa evolução. Bem, nós vamos agora agradecer os nossos patrocinadores. Então, a gente sempre lembra que a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, que é a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornam possível que essa mensagem de amor e de consolação possa alcançar os corações que dela necessitam. Nós agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar seu negócio ou sua empresa no site da USE, no aplicativo, ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança. Anote aí que eu vou dizer um número, olha, é 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E para você acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas ou pelo aplicativo. Vai lá naquele botãozinho do lado esquerdo superior que tem no seu aplicativo, vai lá em prestação de contas e você vai ver os lançamentos. É o nosso amigo Luiz Guimarães aqui que cuida, lança cada centavo, os juros que a gente recebe do dinheiro que fica parado, né, todas as contas que são pagas, para você poder acompanhar a nossa realidade. No momento, o nosso saldo está no dia 24 de janeiro em 4.382,26. Falta fazer um lançamento aí, que foi, eu acho que no dia 16, de um contribuinte que colocou R$16 na nossa conta. Olha que maravilha. Vai ser colocado no, no, na Na prestação de contas. E aí, uma informação importante que o Luiz deu. Olha, qualquer valor você pode colaborar. R$10, R$20, R$50, R$100, R$1.000, R$10.000, aquilo que você puder, né, que seu coração mandar, você está contribuindo para a gente poder continuar esse trabalho aqui. Bom, nós vamos de música. Agora, como estamos falando de violência, entendendo um pouco mais esse conceito, nós vamos aqui, trouxemos uma música de paz. Então a gente vai ouvir Gilberto Gil com a canção A Paz. E retornamos em breve para o terceiro bloco do programa. Pensei em mim, Eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita da noite de hoje. Nesse bloco, nós trabalhamos no formato de perguntas e respostas, é um pouco mais livre, né, na questão da temática, mas, como eu disse anteriormente, no nosso encontro que precedeu essa data, a última vez que o Luiz esteve aqui, nós falamos sobre o passe na Casa Espírita. A natureza do passe, como ele funciona, quem são os aplicadores, como ele opera, quais são os benefícios. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre os trabalhos mediúnicos. Então, antes de tratar de fato dos trabalhos mediúnicos, Luiz, eu gostaria que você pudesse explanar um pouco a questão do processo obsessivo. Isso é, como uma pessoa pode identificar se ela está sendo vítima da ação de um espírito ou de vários espíritos que estão ali com o objetivo de prejudicá-la? É possível identificar? A pergunta é necessária porque grande parte das pessoas que chegam à casa espírita num primeiro momento, né, tem essa impressão ou chegam com esse relato. Então, como uma pessoa pode identificar se ela está sendo vítima de um processo obsessivo, Luiz? E o que é um processo obsessivo? Um processo obsessivo, para que a gente possa entender, vamos começar pelos encarnados. Às vezes tem aquele pai que ele tem um ciúme da filha doentio. E a filha fica, entra na mocidade, aquela coisa toda, uma vida natural de qualquer jovem, mas aquele pai vê maldade em tudo. E praticamente impede que aquela filha tenha uma vida normal, uma vida social como qualquer moça leva. Então ele tem uma obsessão de que todos estão querendo fazer maldade com a sua filha, tal, e começa a interferir na vida daquela filha de uma forma que a própria filha ela fica num constrangimento completamente ruim, né? Então é aquele sentimento doentio de ciúme, o marido com a mulher com o marido. E a mesma coisa que se dá com pessoas vivas, a coisa depois da morte continua. Então, por exemplo, nós tivemos um desafeto numa determinada existência que nós não conseguimos recompor, nós não conseguimos ajustar. Então, aquela criatura que não convive conosco nessa existência, mas está no plano espiritual, ela pode nutrir processo obsessivo com relação a nós. Por outro lado, também temos a questão dos vícios, das paixões. Todos nós temos vícios e temos paixões que elas não se exterminam enquanto nós perdemos o corpo físico. Então nós temos paixões, temos vícios, desencarnamos, continuamos com aqueles vícios e com aquelas paixões. Como é que nós vamos fazer para satisfazer esses vícios e essas paixões? Nós procuramos pessoas que ainda têm um corpo físico e que nutrem esses vícios e essas paixões. Então aí nós procuramos nos aproximar, nos acoplar a essas pessoas para que aquilo que ela sente nós possamos absorver pelo seu corpo espiritual conosco, que só temos a essas alturas desencarnados no nosso corpo espiritual. Então é aquilo que vulgarmente o pessoal chama de encosto. Então você quer beber, você encosta num homem que bebe. Às vezes esse homem não está bebendo, mas bebe. E aí você sugere. Ou ia beber uma dose só? É, né? Você sugere que ele beba mais. Beba mais. Tá tão gostoso. Tome mais uma. Tá descendo tão gostoso. Né? Mesmo porque a sensação que o espírito desencarnado tem é muito pequena. Então o encarnado tem que beber muito para ele sentir um pouquinho lá, né? Por isso que. Você já ouviu essa expressão? Essa é pro santo? É mais verdadeira do que... É mais verdadeira do que nós possamos imaginar. Então, nesses processos obsessivos, às vezes, inclusive, se dão até por inconsciência, né? Por afinidade. A Casa Espírita ela oferece um trabalho, que é o trabalho que chama-se de desobsessão. E é muito comum, inclusive, vocês prestem atenção, crianças... Crianças que começam de noite a acordar, ver monstro, ver bicho. E aí, na realidade, muitas dessas vezes, isso acontece e o plano espiritual permite que aconteça, porque os pais estão desviados da prática cristã. E quando existe o início de um processo obsessivo desse, a criança começa a ver bicho, começa a ver animal, começa a chorar de noite, aquela coisa toda, os pais ficam apavorados. Aí corre para o centro, aí é uma rapidez tremenda, porque com eles ainda conseguem aguentar o tranco, mas quando é para o filho, a coisa aí aperta. Nós temos visto e resolvido inúmeros casos de crianças que, sob esse assédio, os pais recorrem à Casa Espírita e o problema se resolve, na maioria das vezes, com grande tranquilidade. Normalmente, isso acontece para que os pais procurem a prática do Evangelho. Nós tivemos um caso que eu classifico como um dos casos que foi assim, um dos mais notórios. Um casal, ele estava... A moça estava levando o filho num determinado centro e aí o Serginho, inclusive, me procurou e pediu se não podia atender lá, porque houve algum problema nesse centro lá, que o marido proibiu a mulher de levar o filho naquele centro. Então eu disse, aproveitei o lance e disse assim, então faz o seguinte, manda ele vir junto. E aí quando ele veio, eu falei de uma forma muito clara para ele, eu disse assim, escuta, você não pode ficar com esse negócio de mandar a mulher fazer as coisas e mandar ela se virar. Vai você junto. Vai você junto, porque o homem ele tem uma outra forma de ver as coisas pela sua experiência, pela sua vivência. Ele é muito prático. Então, às vezes, a mulher é crédula, né? Então, vai junto, vai, escuta. Então, eu convidei você para vir aqui para você saber o que é o Espiritismo. E você vai assistir a reunião e você vai ver que não tem nada daquilo que você imaginava. E você vai poder acompanhar. E aí falei sobre a doutrina. Ele comprou o Pentateuco Espírita na entrevista. A criança, eles tiveram que trazer a sogra para segurar a criança, porque a criança era daquelas assim, de fazer arruaça. A criança entrou na sala dormindo no colo da avó. No primeiro tratamento, houve a manifestação, depois que a pessoa toma o passe e sai da reunião, e depois então que se manifesta. Então, no primeiro tratamento, houve o afastamento da entidade. Resumindo a ópera, a pessoa, o problema foi eliminado, e o moço, no primeiro evangelho que fez, que foi na segunda-feira, ele fez o evangelho, gostou tanto, que falou para a mulher, vamos fazer amanhã de novo. Ele se identificou tanto e começou a leitura das obras espíritas a partir dali. Eu perdi o contato com o casal, mas ele foi... O problema eliminou e eles passaram a cultivar o estudo da doutrina espírita de forma sistemática. Por quê? E o problema sumiu, assim, o problema acabou em questão de dias. Então você percebe que às vezes a espiritualidade está se utilizando daquela dificuldade para tanger o casal para a prática do evangelho. Ontem nós recebemos uma pessoa e o marido é evangélico. Então não quer que traga a criança para fazer o tratamento de obsessão. A moça foi sozinha. Então falei para ela, então você faça na sua casa o evangelho no lar. E aí ela disse, não fazemos o evangelho no lar. Eu digo, mas o seu marido não é evangélico? Agora essas alturas, onde é que vai o evangélico? Tem que ter um consenso aí, né? Tem que ter um consenso. Afinal de contas, eu aprendi evangelho no lar na igreja presbiteriana. Pois é, leia o Novo Testamento, os evangelhos. Nesse ponto, os evangelhos que sempre foram os primeiros. Sim, sem dúvida. É isso aí. Luiz, você citou muito bem a questão da perseguição do espírito viciado. Mas só para lembrar também, existem outras várias causas de uma obsessão, né? De um processo obsessivo. Há espíritos que estão ligados a organizações voltadas ao mal, que se aproximam de pessoas que têm determinado poder e influência junto às coletividades. É o caso, por exemplo, dos políticos. É, existem espíritos com objetivos malignos, né, maléficos, que se aproximam de determinadas figuras públicas que têm um poder para poder prejudicar as coletividades mesmo, porque se refestelam com isso. O que acontece na nossa vida social de encarnados, a coisa se multiplica quando nós partimos para o invisível. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, quantas e quantas vezes você vê aqui a briga política que existe, uma série de coisas, né? Do lado de lá, imagina. Imagina, não, você não vê. Tem três vezes mais gente do que a do lado de cá. É isso aí. E Jesus falou de uma forma muito clara: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele. É. Porque você está vendo, né? Porque depois você não vê mais. Pois é, e esses são os casos dos perseguidores que são inimigos mesmo seus do passado. Ele não te procura por conta de vício, nada, mas ele é teu inimigo, né? Ou não, ou ele é teu amigo, né? Às vezes é teu amigo de bebedeira. É, às vezes você... Às vezes ele nem quer te prejudicar, ele quer beber junto com você. É, ele tá chateado porque você saiu do grupo. Exatamente, você viu que você não tava numa prática legal, você quis mudar de vida, mudou seus costumes, mudou seus hábitos, e eles não estão dispostos, não gostaram da brincadeira, né? Eles gostavam da sua companhia. e você mudou, né? Então, e outras coisas também, existem criaturas que nós prejudicamos no passado, né? Quer dizer, e que vêm fazer justiça. É isso aí. Então, entre aspas, né? Exatamente. Então nós temos que entender o seguinte: quando a casa espírita ela adentra nesse campo das diversidades de, entre encarnados e desencarnados, ela não tem partido. Ela não trata você como uma vítima ou como um algoz. Ela trata os dois como em litígio. E é essa exatamente a próxima pergunta, né? A pergunta é: como o Centro Espírita atua para auxiliar o obsediado? E isso é uma coisa importante que você já apresentou. Isso é, quando uma pessoa chega a um Centro Espírita com um problema dessa natureza, bom, ela não sabe que ela tem um problema dessa natureza, né? E muitas vezes também não é imediato que o Centro Espírita vai poder diagnosticar, e até mesmo diagnosticar. Porque às vezes a pessoa tem um problema de relacionamento, mas tem a ver com ela mesmo. Às vezes ela nem está obsediada. Os problemas atuais das nossas aflições. Que são a maior parte deles, né? A maior parte dos problemas que nós vivemos são relacionados a decisões dessa mesma existência. Né? Uma mudança de comportamento simples de nossa parte, né? De aspectos, né? Não tão difíceis, por exemplo, eu vou combater totalmente o orgulho e a vaidade. Não é nem isso, né? Às vezes é coisa muito mais simples, você já diminui muito do sofrimento. Mas então, esse diagnóstico nem sempre pode ser feito imediatamente. A pergunta é: a pessoa chega num centro espírita, tem algum vidente lá que vai atender ela, que já vai identificar tudo o que está acontecendo e já contar a história para ela? Não, isso não acontece. E às vezes, inclusive, o grupo não dispõe, né, de videntes, de criaturas com a mediunidade que seria ideal para identificar algumas coisas, mas o grupo ele tem várias outras qualidades. O próprio Kardec ele nos diz que o mais alto grau da mediunidade é a intuição, né? Então, existem, através da conversa com as pessoas, através do relato, a gente traça um panorama, traça uma possível causa. E aí vai com as hipóteses, vai trabalhando com as hipóteses. Eu tive um caso, inclusive, eu não tenho problema nenhum de contar, né? Porque foi uma experiência, inclusive, que eu acho que todos devem aprender com ela. Uma moça que ela tinha relacionamentos que não perduravam. Então, na entrevista, essa moça contou que já era o quarto relacionamento que ela tinha e que ela parece que tinha um espírito que estava atrapalhando. Eu, né, esse espírito evoluído que vos fala, eu logo imaginei assim: essas mulheres não conseguem manter o casamento, fica botando a culpa nos espíritos. Né? Você veja que pensamento elevadíssimo para uma criatura que trabalha numa reunião dessa. Mas somos humanos e eu estou me confessando, né, do pensamento que me nutriu naquele momento. Para quebrar a cara, começada a reunião, se manifesta um espírito e diz: ela não vai manter relacionamento com ninguém, vou atrapalhar todos, né? Foi um aprendizado. Queimou a língua. Queimei a língua, né? Mas a vida é assim. A vida a gente aprende aproveitando as lições, né? O meu pensamento como um espírito encarnado, nível de estágio de provas e expiações, foi aquele que eu confesso. Né? E a vida me ensinou que realmente tinha um cidadão lá que estava atrapalhando a vida da moça. Luiz, está na hora da nossa poesia. Está chegando. Aliás, chegou a hora. São as poesias que eu admiro muito e que você até hoje é devedor ainda. Estou em dívida, é verdade. Você está em dívida porque nós temos um projeto você ficou de fazer avançá-lo. É, exatamente. Mas a gente vai fazer uma seleção boa das poesias que nós já trazemos aqui para o programa Visão Espírita, que já são previamente selecionadas, né? Fazer uma as pesquisa. As poesias são lindas e vocês vão ver que a locução do Wilson, né, principalmente nessa área, ele é um profissional da área, né? Mas principalmente nesse quesito das poesias, é especial. Né? Dos que eu conheço, ele sem sombra de dúvida daria um belo trabalho. Nós selecionamos então a poesia Conversa com Jesus, do espírito Maria Dolores, extraída da obra Mãos Marcadas, também psicografada por Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, inda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. Então, a partir de amanhã, você já pode ouvir esse programa de novo, de madrugadinha, 4 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que você pode ouvir a qualquer hora pelo aplicativo da União Rádio Web, se o seu celular for Android. No da Apple ainda nós não temos essa funcionalidade. Mas no celular Android, você pode ir lá no botãozinho superior esquerdo, selecionar arquivo, seleciona lá o ano que você quer, porque nós temos 2018, 2019 e agora 2020. Todos os programas, são mais de 200 programas lá disponível para você. Você escolhe o dia do programa que você quer a edição e você ouve. Pode passar para frente, voltar, né, adiantar o programa, pegar a sua parte do final, enfim. E lembrando que estamos ao vivo. E se você gostou do programa, né, e quiser que algum amigo seu ouça, pode também dar um indicativo para ele. Olha, amanhã, às 20 horas, às 4 horas da manhã, né? Para que ele possa reprisar o programa. Exatamente, pode ir lá, pedir para ele. Acesse lá uniãoradioweb.com.br, baixe o aplicativo. Seu amigo pode baixar o aplicativo também. E lembrando que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, hoje, por exemplo, a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã, né, com a equipe já tradicional que vocês conhecem, Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e aqui o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O programa Visão Espírita que está no ar desde o ano de 1999, olha lá, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a Maria Antônia Paduan, Marina G. Vartoski, que sempre que possível está aqui conosco também, e o amigo Sérgio Aguiar. Na operação técnica, nós temos o amigo André Sanson, um grande abraço para ele, ele que auxilia aqui aos domingos. E na apresentação, este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quinta-feira, uma sexta, um final de semana repleto de luz, repleto de boas experiências, repleto de coragem para que nós possamos absorver todas as lições que o plano espiritual nos envia, que Jesus nos envia, para que possamos mostrar a todos, né, revelar na nossa personalidade a nossa luz, para que possamos revelar a nossa gratidão por sermos cristãos espíritas. Passo aqui as últimas palavras, né, as considerações finais do nosso amigo Luiz, e depois peço para finalizar com uma prece. Aprendizes, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade que Deus nos concede de estar presente nesse programa e que nós possamos sempre fazer o melhor, procurar sempre fazer o melhor e procurar sempre avançar. Detectamos uma falha, detectamos um erro, detectamos uma imperfeição, vamos prestar atenção para na próxima não cometer o mesmo erro. Ampara-nos a todos, Senhor, e principalmente nós te rogamos nesse instante por aquele que nos ouve, aquele que talvez esteja entristecido, esteja com motivo para um mal-estar, que ele possa ser envolvido por esses teus mensageiros e possa sentir as vibrações amorosas desses amigos espirituais e principalmente aquele que se encontra ao seu lado e não é percebido. Ampara-nos a todos, guarda-nos e que nós possamos ter uma boa noite. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.